várias noites, pensando em algo que poderia mudar, envolvido com meus manos. Em reuniões todas as noites, eu estava com um bando de loucos, e eu que comandava os movimentos, que eu estava testando os latros. Em reuniões todas as noites, eu estava com um bando de loucos, e eu que comandava os movimentos, que eu estava testando os latros. Engatilhe e aponta pra frente, sem dó, na mira já somos delinquentes. Tudo bem calculado, todos bem armados, agora somos inimigo do estado. Quadrada na cinta, morde não assopra. Tem gente aqui armada até de metralhadora. Eu no comando da minha equipe, tudo preparado pra tirar, não duvide. Negociações com limite esgotado, sofrimento aqui pra nós já é passado. Já tomamos tudo, não tem boi pra ninguém, todos deputados de refém. Em reuniões todas as noites, eu estava com um bando de loucos, e eu que comandava os movimentos, que eu estava testando os latros. Em reuniões todas as noites, eu estava com um bando de loucos, e eu que comandava os movimentos, que eu estava testando os latros. Camuflados, teu canige do lado, vários armamentos de fibra pesado, sinistro na ativa na busca do poder, dinheiro, saúde e fartura pra vocês. Não vai dar por bem, então vai dar por mal, já chega de brigar, isso não é normal. Passando os sufocos de direitos nossos, agora pega tudo que é nosso. Vamos logo, vamos por periferia pra dominar, já que vocês não sabem, nós que vamos administrar. Tira quem tá na cadeira, põe um dos nossos, agora vamos mudar os negócios. Em reuniões todas as noites, eu estava com um bando de loucos, e eu que comandava os movimentos, que eu estava testando os latros. Em reuniões todas as noites, eu estava com um bando de loucos, e eu que comandava os movimentos, que eu estava testando os atro. Yeah, é desse jeito certo. O que é nosso tem que ser nosso, e temos que correr atrás pra conquistar, certo? Mas enquanto não acontece, a gente sonha. E sonha correndo atrás, sonhando e correndo.